Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, não se pode mais sonhar em viver no mundo digno. Só tragédia e desgraça, já não dá pra suportar. Mas existe uma saída, tô aqui pra te falar. Existe um lugar preparado pra aqueles que não servem a Jesus. Chama de Lucifer. Grito ranger de dentes, desespero, escuridão, sujeira, mau cheiro, medo, muita dor e aflição. Não há alegria, festas, amigos, não há amor. Só há amargura, tristeza, muito sofrimento e dor. O inferno é real, ele é real. Terríveis demônios para todos os lados, recepcionando aqueles que chegam, vão dando risadas e vão arrastando suas presas. As almas perdidas queimando e gritando no meio da escuridão. O choro, lamento, soluços se ouvem, vem em toda direção. O inferno é real. Dos ossos, vermes andando sobre os seus corpos, cheiro de carne queimada, muito buraco sobre os seus ossos, almas e almas queimando, pessoas aflitas, atormentadas, um cheiro terrível de enxofre. Não tem bebida, véi, não tem mulher pelada, aqui o inferno é real. Não é capetia espetando seu traseiro, moro? Miséria, miséria, miséria, miséria. Não foi pra isso que Deus te criou. O inimigo foi expulso do céu, ai da terra e do mar. Desceu em grande cólera no veneno pra te matar. Ele vai te acusar dia e noite, vai te tentar. Pouco tempo lhe resta, você pode se livrar. O salário do pecado, com certeza, é a morte. Você pensa que é o cara, dono de sua própria sorte. Se arrependa, véio, amanhã não te pertence. Jesus está chegando, pense. O inferno é real. Casa da dor não será nada engraçada. O inferno é real. Casa da dor não será nada engraçada. O inferno é real. Casa da dor não será nada engraçada. O inferno é real. Casa da dor não será nada engraçada. Para, para, para. Deus te deu liberdade pra escolher entre o céu e o inferno. É tipo viver na alegria ou no sofrimento eterno. Ele é amor, mas é justiça também. Fogo consumidor, amém. A morada de Deus é um lugar perfeito, você pode crer. Paz, muita paz, vida eterna, tudo pra você. Enxugará dos teus olhos toda lágrima. Morte, tragédia, pranto, luto já não existirá. Jeová criou os céus, criou a terra. É tempo de uma nova aliança, ele te espera. Não está sujeito a nada, não tem término ou fim. Viva o grande Elohim. Somente Deus coloca sua vida no trilho. Ele separa todo o joio do trigo. Ele deu seu único filho pra salvar eu e você. Não jogue fora essa chance de viver. Um homem, um nome, sobre todos os nomes. A vida, saída de contrapartida. Só ele te ama, ouça a voz daquele que te chama. Vence o mal, Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é real.